Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite. Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio TV Mundo Novo. E hoje, eu, Evaldo Luna, vou apresentar para vocês um show de Zé Cabaleiro, concerto, que virou CD em 2010. Esse show foi gravado no Teatro FECAP. Fica ali na Liberdade, há exatos 11 anos atrás, em março de 2010, com participações de dois monstros nos violões, Tuco Marcondes e Suami Júnior. Começando com uma canção linda, Barco, Chico César. Depois vamos ouvir A Depender de Mim, de autoria do próprio Zé Cabaleiro. E a terceira, Chuva, de Gilson e Joran. Então com vocês, Zé Cabaleiro, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Choro contigo, barco, pela praia que deixas, pelo sol que se deita longe das pedras do cais. Choro contigo, barco, manhã talvez não chore mais. Choro, meu choro, barco, neném que a mãe não mais aleita. Choro a caça que espreita bem perto a mira do algoz. Choro, catarinetas, manhã alguém chora por nós. Choro saber que os açudes não são mar e não se pode guardar em alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Choro contigo e parto nas ondas vagas incertas. As nossas velas abertas são ferramentas do caos. Chore comigo, barco, a sina de todas as naus. Choro saber que os açudes não são mar, que não se pode guardar em alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Thank you. Rádio TV Mundo Novo. Choro saber que os açudes não são mar e não se pode guardar em alguidares de areia. Choro o destino da sereia e o desatino do astrolábio. Choro saber que o homem sábio pode morrer se não souber nadar. Pode morrer se não souber nadar. Ele pode morrer se não souber nadar. Estão fritos. Eu mesmo é que resolvo os meus conflitos com aspirina, amor ou com cachaça. Os gritos todos virarão fumaça. A dor é coisa que dói e que passa. Curar feridas só o tempo há de ir. Toda regra para o bem da humanidade é certo, necessita de exceção. A depender de mim, os publicitários virão bolhas. Eu sei como fazer minhas escolhas e assumir os erros que lá vem. Se a alma finca pé, os medos somem. Menino, nunca deixe que te domem. Meu pai dizia: é o verdadeiro homem. Sabe o que quer, ainda que não queira. Besteira é não seguir o coração. A depender de mim, os padres e os pastores serão tristes. Eu penso mesmo que Deus não existe. E ainda assim, quem sabe, eu creio em Deus. Se Deus é o outro nome da verdade, deste momento até a eternidade, eu o levo entre mentiras e trapaças. Besta felicidade, frágil farsa. Do que preciso, riso, preces e paixão. A depender de mim. Rádio TV, do novo. Chove lá fora qual chuva dentro do meu coração. Sinto a tristeza caindo em pingos de dor, solidão. É ruim ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar. E só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim. Nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Chove lá fora qual chuva dentro do meu coração. coração. Sinto a tristeza caindo em pingos de dor. Solidão é ruim. Ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar. E só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim, nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Ter tanto amor sendo só, que o sol não ousa nem chegar. E só Deus pode me consolar dessa dor. Ah, como você foi ruim, nem meu pranto fez você ficar, nem a chuva fez você voltar. Aqui na Rádio TV Mundo Novo, vamos ouvir mais três canções. Canção para ninar um neguinho, de Zé Cabaleiro, em homenagem a Michael Jackson. Eu Não Matei Joana d'Arc, de Marcelo Nova e Gustavo Millen. Foi gravada pelo Camisa de Vênus, banda de rock baiana dos anos 80. E Autonomia, do mestre Cartola. Preto, pretinho, eu sou do gueto. Branquinho de alma negra como tu. Meu dialeto sem preconceito. I don't know how to dance tua dança, but I like. Preto, pretinho, qual o carinho de tua alma blue? Essa África do Sul. Pretinho, preto, será que há jeito de ser como tu? Meio rosa e azul. Chora, neguinho, chuva de efeito e gelo seco não sarará a dor. Duerme, negrito, sonha, soeto, mama no peito da mãe. Perigoso viver, sim, senhor. Tem espinho e tem flor. Neguinho moderno, o inferno é frio e no céu faz calor. Traz o teu cobertor. Rádio TV Mundo Novo. Eu nunca tive nada com Joana d'Arc. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou dos seus dias de glória e do que não tá escrito lá nos livros de história. Que ficava excitada quando pegava na lança, e dos beijos que deu na rainha da França. Agora todos pensam que fui eu que a cremei, mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei. Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alibi, mas eu não matei Joana d'Arc. Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alibi, mas eu não matei Joana d'Arc. Eu nunca tive nada com Joana d'Arc. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou que andava ouvindo vozes, e pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses. Uma rede internacional iludiu aquela menina, prometendo a todo custo transformá-la em heroína. Agora eu tô entregue à CIA e à KGB. Eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o que. Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alibi, mas eu não matei Joana d'Arc. Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alibi, mas eu não matei Joana d'Arc. Mas eu não matei Joana d'Arc. Mas eu não matei Joana d'Arc. É impossível nessa primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei, mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim um pobre coração. É necessário a nova abolição pra trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não quero, não vou, não quero. Música. impossível nessa primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero, ah, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria: não vou, não quero. Escravizaram assim um pobre coração. É necessário a nova abolição para trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não vou, não quero. Esse Cartola, hein? Cheio de efeitos na voz, uma maravilha. E agora vamos continuar. Vamos ouvir Desengano, de Lula Cortez e Tito Livio. Milonga del Mejor, de Zé Cavaleiro e Vanessa Bumagini. Cantada em castelhano. E Armário, uma canção do Zé Cavaleiro, onde ele demonstra todo o seu bom humor. Aqui na Rádio TV Mundo Novo. Toda vez que olho, desengano nas frases do canto fosco dessa juventude. Vejo meu sorriso magro, meu corpo suado se encarquilhar. Quando franzo a testa e sério suo rosto cor de madrugada. Quando me deprimo e curvo os ombros pra pensar. Penso nos martírios, todos os delírios loucos que vivenciamos. E vejo por quantos anos nos aventuramos, querendo voar, voar pra sair de perto de todo o deserto, desses abandonos, e constatando desenganos se despedaçar. Desfeito em pedaços, sigo no encalço desses sonhos. Vejo meu sorriso magro, coração amargo se atrapalhar. Quando franzo a testa e sério suo rosto cor de madrugada. Quando abro os olhos, olhos claros para o mar. Penso nos martírios, todos os delírios loucos que vivenciamos. E vejo por quantos anos nos aventuramos, querendo voar, voar, pra sair de perto de todo o deserto, desses abandonos, e constatando desenganos se despedaçar. Desfeito em pedaços, sigo no encalço desse sonho. Vejo meu sorriso magro, coração amargo se atrapalhar. Quando franzo a testa e sério suo rosto cor de madrugada. Quando abro os olhos, olhos claros para o mar. Rádio TV Mundo Novo. Mundo Novo. Thank you. regessa. Sos mi Madonna. Yo soy tu San José. Si te miro me vuelvo loco, más nervioso que un café. Todo el amor del mundo es poco cerca de lo que siento, mujer. En casi todo acordamos, solo nos queda una cosa que como un tornado nuestra armonía destroza. Yo me lleno de dolor si preguntan quién es el mejor. Ay, madre mía, perdona, pero pierdo la razón. Me dispara el corazón, mi pelo se pone de pie. Vos decís que es Maradona, y yo digo que es Pelé. Ay, madre mía, perdona, pero pierdo la razón. Me dispara el corazón, mi pelo se pone de pie. Vos decís que es Maradona, y yo digo que es Pelé. Você me falou, dentro do armário só tem bolô, e na fitalina vem já pra fora, meu bem, que só aqui é que tem amor e adrenalina. Voltei pra casa, parei na porta, pensei um pouco, nem morta. Não posso, não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero, quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Oh, meu amor, você me faz tão feliz. Ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também. Não posso, não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero, quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, um medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Oh, meu amor, você é tudo de bom. Ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também. peço que você entre no armário também. Peço que você entre no armário também. Grande Zé Cavaleiro, divertindo a galera. E nesse próximo bloco nós vamos continuar mostrando a diversidade de línguas que ele mostrou nesse show, né? Teve aquela em castelhano, agora ele vai cantar uma música cabo-verdiana. Nós vamos ouvir Filosofia, de Vasco Martins, músico cabo-verdiano. Respire Fundo, do grande Walter Franco. E em inglês, Best of You, de David Grohl, Taylor Hawkins, Chris Shiflett e Nate Mendel, do Foo Fighters. Tomas palavras, vou falar outra crescilência. Aprender a amar sem dizer nada na nos momento. Se é assim difícil, o vivo mesmo lá na fundo. Algum certeza um tem na boa. Para modo de amar é fácil de dizer. E amizade é tão rara. Quase tudo paixão depressa dá passar. Mas amor é pra sempre. Tanto mais palavras vou falar, tá crescilês. Aprender a amar sem dizer nada na nos momento. Se é assim difícil, vivo mesmo lá na fundo. Algum certeza não tem na boa. O amor de amar é fácil de dizer. E amizade é tão rara. Quase tudo paixão depressa tá passar. Mas amor é pra sempre. Filosofia já viver. Agora um creio é sentir. Que boas verdade catabai na venda. Ou naquilo que bota pensa ser. Filosofia já viver. Agora um creia sentir. Que boas verdade catabai na vento. Ou naquilo que bota pensa ser. Que boas verdade catabai na vento, ou naquilo que bota pensa ser. Abra os braços, respire fundo e corte os laços todos desse mundo. Com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança. Muito mansa e muito louca, com a sua voz na minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Abra os braços, respire fundo e corte os laços todos desse mundo. Com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança, muito mansa e muito louca, com a sua voz na minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Abra os braços, respire fundo e corte os laços todos desse mundo. Com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança, muito mansa e muito louca, com a sua voz na minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. I've got another confession to make. I'm a fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Were you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you gone at all or someone new? I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life or death, but I can choose. I swear I'll never give in, I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Has someone taken your faith, it's real, the pain you feel, the life, the love you die to heal? The hope that starts the broken heart. You trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? I've got another confession, my friend. I'm no fool. I'm getting tired of starting again. Somewhere new. We're born to resist or be abused. I swear I'll never give in, I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Has someone taken your faith, it's real, the pain you feel, you trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best of you? Mais uns efeitinhos loucos aí. E para encerrar o programa Três Orelhas no Estúdio aqui na Rádio TV Mundo Novo, nós vamos ouvir Zé Cavaleiro, Gastar Seu Francês em Tem Francesa no Morro, de Assis Valente. Bangalô, do saudoso Vanderly e do próprio Zeca. E para terminar, mais um Dia Cinza em São Paulo, também do Zeca Baleiro. Samba, dance yo-yo, dance ya-ya, bien, petite francesa, dance le classique, en cima de mesa, bien, petite francesa, dance le classique, en cima de mesa. Dance si on danse cula, dance yo yo, dance ya ya. Si vous ne voulez pas danser, pardon mon chéri, adieu, je me vais. Dance yo yo, dance ya ya. Viens, petite française, danse le classique, en cima de mesa. Viens, petite française. Dance le classique, en cima de mesa. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'honnête, dansez avec moi. Dance yo-yo, dance ya-ya. Si vous fréquentez ma cumba, entrez na virada e fini pour samba. Dance yo-yo, dance ya-ya. Viens, petite française, danse le classique, en cima de mesa. Viens, petite française, danse le classique. Esse meio de mesa. Quand la danse começa, on danse ici, on danse acolá. Dance yo-yo, dance ya-ya. Si vous ne voulez pas danser, pardon mon chéri, adieu, je me vais. Dance yo-yo, dance ya-ya. Bien, petite francesa, danse le classique. En cima de mesa, para bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada. Rádio TV Mundo Novo. xalá. Você venha morar no meu chalé, relaxar do estresse, distrair-se com este Zé. Tô que tô, venha pro meu chato, minha galé, pra ralar e rolar com este nego da ralé. Vamos lá. Oxalá, você venha morar no meu chalé, relaxa do estresse, extrair-se com este Zé. Toquito, toquito, venha pro meu chato, minha galé, pra ralar e rolar com este nego da ralé. Vou fazer café, cafuné, fuzuê, fuá. Ó, se atez desse Oxóssi, cansado de só caçar. Por você subo a bem até, vestindo seu bem o ar. Largue tudo e venha no meu bangalô mora, pare de caçoar. Oxalá, você venha morar, relaxa do estresse, extrair-se com este Zé. Toquito, toquito, toquito, venha pro meu chato, minha galé, pra ralar e rolar com este nego da ralé. Vou fazer petit fou, chanson, croissant e chá. Cante para este Xangô, seu escravo no caxangá. Por você suba bem até, vestindo seu bem o ar. Largue tudo e venha no meu bangalô mora, pare de caçoar. Oxalá, ralar e rolar com este nego da ralé. Agora, alá Martinho da Vila, agora. Oxalá, você venha morar no meu chalé, relaxar do estresse, distrair-se com este Zé. Tô aqui, tô. Venha pro meu chato, minha galera, pra ralar e rolar com este nego da ralé. Oxalá, cê venha morar no meu chalé, relaxa do estresse, extrair-se com este Zé. Tô aqui, tô. Venha pro meu chato, minha galera, pra ralar e rolar com este nego da ralé. Oxalá. Rádio TV, Rádio TV. mais um dia cinza em São Paulo. Você telefona, e aí como é? Vamos ao cinema, ou quem sabe a galeria, a uma peça ou show num teatro qualquer. Você só me chama pra programas culturais e eu quero mais. É viver a vida como a vida é. Mais um dia cinza em São Paulo. Você me convida a ir à livraria. Eu digo vá na fé. Já li tantos livros, desde sempre a carne é triste e a solidão é flor de mal me quer. Cultura não traz sabedoria, por ignorar é que se cria, ou a livraria pra tomar café. Mais um dia cinza em São Paulo. O frio esfria, espinha a alma até. Mais um dia cinza em São Paulo. O meu coração quer tudo e nada quer. Cinza em São Paulo. Você telefona, e aí, como é? Vamos ao cinema, ou quem sabe a galeria, a uma peça ou show num teatro qualquer. Você só me chama pra programas culturais e eu quero mais. É viver a vida como a vida é. Mais um dia cinza em São Paulo. Você me convida a ir à livraria. Eu digo vá na fé. Já li tantos livros, desde sempre a carne é triste e a solidão é flor de mal me quer. Cultura não traz sabedoria, por ignorar é que se cria, ou a livraria pra tomar café. Mais um dia cinza em São Paulo. O frio esfria, espinha a alma até. Mais um dia cinza em São Paulo. O meu coração quer tudo e nada quer. Chegando ao final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Contando Contamos com a participação de vocês nos próximos sábados. Estaremos aqui ainda ouvindo muita música boa. Nossos agradecimentos, Caco, Jéssica, Deise, Renato, Max, Maurício, Tabata e toda a equipe da Rádio TV Mundo Novo. E do Condomínio Cultural. Então fiquem em paz e que já os acompanhe. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.